Brasil, arrebenta meu irmão, faz esse povo balançar, sacudir e delirar. Brasileiro, batuqueiro, mar abaixo, macapá. Seu garantido, caprichoso, foi com bar. Sorrio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pararoca, Caribó, Marajó, Araçu, Nortista. Meu coração bate palmo pro Tocantins. De repente eu troco o papo, já estou no Maranhão. Pensando reggae, boi, em São Luís. Aí Anderson Reis, a Ilha do Amor. Eu danço reggae, boi. Brasileiro sonhador, sou brasileiro do Parapinho, tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Parapinho, tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com brasileiro, batuqueiro, marabaixo, macapá. Seu garantido, caprichoso, foi um bar. Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Cari, Marajó, Araçu, Nortista. De repente eu troco o passo, já estou no Maranhão. Pensando reggae, boi, em São Luís. A reggae, a Ilha do Amor. Eu canto reggae, boi, em São Luís. A Ilha do Amor. Xalara, Lamazon, Lamazon, Lamazon. Xalara, Lamazon, Lamazon, Lamazon. Xalara, Lamazon, Lamazon, Lamazon. Xalara, Lamazon, Lamazon. Xalara, Lamazon, Lamazon, Lamazon.